conversar agora com eles que foram os vencedores, né, da consulta pública para a escolha do novo reitor e vice-reitor na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, ocorrida no ano passado. Estou recebendo aqui no estúdio o professor Gleison Brito. Bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Guilherme, tudo bem? Também o professor Luiz Evelio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, tudo bem, obrigado. Pois é, vocês que foram candidatos, né, a reitor e vice-reitor ali, né, o Gleison é reitor, Luiz Evelio é vice-reitor, e, enfim, votação que aconteceu em 24 de outubro de 2018, após, inclusive, adiamento, né, mudança de datas, enfim, mas é um tempo considerável já, e o que é que existe posicionamento até com relação à nomeação de vocês por parte do Ministério da Educação, o que é que temos aí de informação para passar para a comunidade acadêmica e para a comunidade de Foz do Iguaçu? Certo, Guilherme. Primeiramente, agradeço mais uma vez o espaço que a RCI sempre tem nos proporcionado, desde a época das eleições, né? Durante a campanha. A gente pôde vir aqui discutir um pouquinho a respeito da UNILA, a respeito das nossas propostas e dos nossos projetos. Desde o dia 5 de novembro, então, Guilherme, do ano passado, quando foi protocolado no Ministério da Educação o resultado da nossa eleição, ou seja, a lista tríplice, esse processo tem tramitado lá em Brasília, é um trâmite ali interministerial, e nós temos acompanhado diariamente esse fluxo. E o que nós temos entendido até o momento, Guilherme, é que por uma série de informações que temos recebido, inclusive de pessoas que têm buscado informações lá também por nossa solicitação, é que o processo está em fase final. Está em fase final e, a princípio, para que ele seja concluído, faltaria apenas essa etapa final de assinatura mesmo da Presidência da República. Esse processo ele foi muito bem desenhado pela comunidade aqui da UNILA, Guilherme, e a prova maior dessa organização do processo é que, se a gente olha os pareceres jurídicos do Ministério da Educação, e a gente tem mais de um parecer no ano passado, quando a gente tinha uma gestão, tem um parecer também já deste ano, quando nós temos outra gestão. Ambos os pareceres da consultoria jurídica do Ministério da Educação reiteram que o processo está ok, que todas as normativas, os regramentos federais, as instruções ministeriais foram seguidas pela UNILA e que, então, o processo agora deve seguir realmente para ser finalizado. Acho que é importante citar até, Guilherme, que a UNILA, até aqui, ela vem sendo gerida por gestores que estão no que a gente chama de caráter pró-tempore. O que é isso? É o gestor temporário. É um gestor colocado diretamente pelo Ministério, pela Presidência da República, na verdade, para que faça a gestão da instituição até que ela possa se autogerir, ou seja, até que ela proceda a um pleito eleitoral que leva à eleição do seu próprio reitor. E esse foi um processo gradativo. A UNILA está com 9 anos agora, né? Então levou um bom tempo para que a UNILA chegasse nesse momento, e é um momento muito especial para a universidade, porque é um momento de maturidade política, né? É um momento, digamos assim, de independência política, quando ela passa a ter, de fato, uma reitoria que é uma reitoria legitimada pela sua comunidade. Então a gente entende que é muito importante trazer esse debate até mesmo para a comunidade, trazer para Foz do Iguaçu, fazer esse debate reacender na mídia de Foz do Iguaçu, porque a universidade é de Foz do Iguaçu, as pessoas aqui da cidade também estão preocupadas com a situação da universidade, com a situação administrativa da universidade, e nós compreendemos que a conclusão desse processo é fundamental para a institucionalização da UNILA. Eu até vou pedir para o professor Luiz Evelio também dar uma palavra a respeito desse assunto, porque é algo aí que eu imagino que, né, até no âmbito interno ali da universidade, né, claro, né, a gestão ela continua no sentido de que o próprio reitor pro tempore, né, o reitor Gustavo Oliveira Vieira, continua ali no cargo. Como é que vocês têm acompanhado isso aí? Porque, né, durante a discussão ali das campanhas vocês apresentaram várias propostas, né, acredito que servidores, professores, os técnicos, né, os estudantes aguardam aí pela implementação dessas propostas. Como é que vocês têm acompanhado tudo isso? Obrigado, Guilherme. Sim, nós temos tentado manter uma comunicação próxima com a atual gestão, precisamente visando um processo de transição que, bom, até agora não foi possível realizar, né? Junto com o professor Gleison e com a equipe que já foi formada logo no início deste ano, com a equipe da futura gestão, tivemos reuniões com as diferentes equipes, com cada um dos setores administrativos e demos andamento a algumas iniciativas, algumas propostas, junto com a atual gestão. É, infelizmente, assim, uma hora, como você disse, né, a atual gestão ela tem que continuar com a sua autonomia, com o seu planejamento, e nós temos que continuar com a nossa atividade, né? Como professores, nós continuamos com as nossas atividades acadêmicas, dando aula, fazendo pesquisa, e isso cria uma dificuldade para poder fazer uma gestão efetiva, né? Então, por isso, a gente se soma nessa avaliação que o professor Gleison faz da necessidade institucional de acontecer essa nomeação. Então, esse é mais ou menos hoje o cenário, né? Insistimos nessa parte. E que não é, assim, não é interesse de só da universidade, mas também da cidade, né? Isso aqui há muita preocupação em toda a cidade em relação à universidade. E tem que ficar claro isso, né? A universidade e da população e da região está a serviço da região. A região ganhou muito com essa universidade e nós somos cientes disso, né? Essa foi a nossa bandeira enquanto chapa dentro da campanha, né? Nós, inclusive, hoje já nos consideramos, é claro, moradores de Foz do Iguaçu, Foz Iguaçuense, já temos aqui um filho, né? Tanto o Gleison quanto eu, nossos filhos nasceram aqui, temos a nossa casa aqui, temos as nossas famílias aqui, e a pretensão é continuar aqui por muito tempo, né? Uma cidade abençoada, né? Com uma série de fatores que chama muito a atenção e que está com um potencial muito grande com uma universidade federal em seu território. E vamos até puxar um pouco aqui da época da eleição, porque na votação ocorrida em 24 de outubro de 2018, foram ali três chapas, né, participantes. Vocês obtiveram a maior votação, né, entre os docentes, 152 votos entre 361 docentes que participaram. Entre os técnicos, conseguiram 120 votos entre os 441 técnicos e entre os estudantes, 647 votos dos 1.996 estudantes que participaram. Foi um processo bem amplo, né, que teve toda essa publicidade. Nós, inclusive, aqui na RCI fizemos entrevistas, né, na época com as chapas participantes dessa disputa. E, portanto, uma vez concluído o processo, né, da votação, foi oficializado o resultado. O Conselho Universitário da UNILA também o referendou. Enfim, falta agora aí, segundo vocês apuraram, justamente esse passo final, que é a nomeação por parte do Presidente da República. Como é que está essa situação até com relação a outras universidades que vocês levantaram? Porque a gente viu aí que nessa troca agora, nessa gestão, né, enfim, no período de transição, houve até um freio, né, um pedido ali de segurar nomeações com relação a universidades. O que é que vocês têm acompanhado com relação a outras instituições federais? Certo. Guilherme, até aproveito os números que você citou para rapidamente fazer um comentário. Se a gente olha esses números, Guilherme, o processo eleitoral das universidades federais, ele é regido por algumas legislações. Existe uma lei e um decreto presidencial que organizam isso. E a UNILA seguiu à risca, observou cada uma dessas legislações e normativas para garantir a segurança jurídica institucional. Mas se a gente olha os resultados e faz ali o cálculo final, então a nossa chapa ela foi a vencedora, de fato, nesse cálculo que é regido pela legislação, que é um cálculo que dá maior peso para os docentes na votação, mas a nossa chapa também se sagrou vencedora, Guilherme, quando se usa um cálculo que algumas universidades têm utilizado, que é o cálculo chamado paritário, onde você tem o mesmo peso de votos. Então, a gente entende, Guilherme, nós entendemos, eu, professor Evélio, e também a comunidade, que isso trouxe uma grande legitimidade para que esse processo de nomeação, de fato, ocorra e que as nossas propostas, como você citou, possam vir a ser implementadas. Essa é uma grande dificuldade que a instituição passa a ter, porque como o processo de transição ele está lentificado, então nesse momento nós temos aí quase 6 meses aguardando o processo, o planejamento estratégico de longo prazo e a implementação de políticas estruturantes começam a se tornar difíceis. Porque a própria gestão atual, que está lá fazendo o seu trabalho, também se sente numa certa dificuldade de fazer o planejamento de longo prazo, já que a qualquer momento o processo de nomeação vai acontecer. O que nós temos acompanhado, Guilherme, principalmente através da mídia, né, como as pessoas têm visto, é que as nomeações nas universidades federais estão num ritmo realmente um pouco mais lento, né? Desde que mudou a gestão lá em Brasília, esse processo ele tem caminhado, se tramitado numa velocidade um pouco mais lenta. Nós tivemos durante 2019, até este momento, pelo que nós sabemos a partir da mídia, uma nomeação de universidade federal. mas não tivemos ainda nenhuma nomeação das outras que já fizeram eleição. Pelo nosso conhecimento também, da fila que existe lá no Ministério da Educação, a UNILA seria a mais, a que está na fila há mais tempo. Ou seja, no nosso entendimento, seria a próxima a vir a ser nomeada. Uma dificuldade, só para as pessoas entenderem, é que é a primeira vez que a UNILA faz uma eleição. Então, numa situação normal, você tem um mandato. Então, o gestor anterior, quando vence o mandato, entra a nova gestão. Mas quando uma universidade promove a eleição pela primeira vez, né, o gestor anterior, ele tem um mandato pro tempore, ou seja, não tem uma data exata para terminar. Isso também é um fator que a gente pode interpretar assim, dá ao Ministério da Educação um certo fôlego, né, se é necessário um maior tempo para analisar o processo e chegar a uma conclusão final. Né. Agora, de qualquer forma, né, só retomando o que eu comentei no início, Guilherme, pelo que nós temos recebido de informação, esse trâmite ele já seguiu todas as etapas intra-institucionais necessárias e agora só faltaria mesmo o parecer final ali, assinatura da Presidência da República, e a nomeação poderia ser então efetivada. E a gente entende que é do interesse da UNILA, mas é também do interesse de Brasília que a Universidade Federal da Integração Latino-Americana finalmente consolide a sua institucionalização. É do interesse do governo federal que a gente tenha aqui uma instituição forte, uma instituição consolidada, porque a UNILA é uma instituição perene. A UNILA agora vai fazer 10 anos, mas a UNILA vai fazer 20, a UNILA vai fazer 50, a UNILA vai fazer 100 anos, Guilherme. A UNILA vai transcender todas as tensões políticas que a gente tem hoje. Daqui 100 anos, o contexto histórico será absolutamente outro, mas a Universidade Federal da Integração Latino-Americana estará aqui em Foz do Iguaçu, terá formado gerações de pessoas, né, e estará muito mais consolidada, muito mais enraizada na nossa cidade. Temos uma pergunta aqui, participação do James Humberto Somingani Jr. Ele quer saber de vocês no que, né, em quais pontos, né, inclusive, a gestão que vocês pretendem fazer na UNILA vai ser diferente da gestão atual, até com relação à cidade e região. Isso é um pouquinho do que foi discutido durante a campanha, né, das propostas até que vocês trouxeram aqui. Então, o que é que vocês pretendem de mudanças principais em linhas gerais e implementar na instituição? Olha, Guilherme, eu começaria dizendo o seguinte. A nossa proposta já durante a campanha, ela foi uma proposta de abertura institucional. A gente entende que uma universidade federal e a gestão dessa universidade tem que fazer todo o esforço para ter a maior penetração possível no tecido social local. Então, isso inclui fazer parcerias efetivas e produtivas com todos os atores da região. Então, sejam atores institucionais, sejam atores do mundo público, sejam atores do mundo privado, a universidade tem que começar a ampliar a participação efetiva dos atores locais e regionais dentro da sua organização. E essas parcerias elas têm que ser produtivas, ou seja, a universidade tem que ter os seus interesses atendidos da mesma forma que o outro ator com quem a parceria se consolida tem os seus interesses atendidos também. Sempre lembrando o seguinte, as universidades federais são autarquias. O que isso significa? Significa que, por determinação constitucional, elas têm autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Então, é sempre muito importante a gente entender o seguinte. A universidade precisa estar aberta, ela tem sim que fazer as parcerias necessárias, mas nunca pode olvidar da sua autonomia. A universidade tem autonomia para decidir sobre si mesma, para decidir sobre seu futuro administrativo, financeiro e patrimonial. Essa é uma questão importante que, às vezes, eu sinto, Guilherme, que quando eu converso, às vezes andando pela cidade, pegando um táxi, pegando um Uber, eu sinto que às vezes as pessoas ainda não têm muita clareza dessa questão, e eu sempre me pego pensando como é necessário a gente esclarecer melhor isso para a nossa comunidade. A instituição Universidade Federal da Integração Latino-Americana, ela é uma autarquia federal, ela é autônoma. Para que alguma modificação possa acontecer na nossa instituição, em termos de algum poder republicano interferir, seria apenas passando um projeto de lei no Congresso Nacional. Nenhuma outra instituição, nenhum outro poder pode interferir no funcionamento da UNILA, a não ser por desejo da própria universidade. Então, eu acho que esse é um aspecto primordial. Eu também ressaltaria, assim, em termos de algumas questões que a gente tem como muito importantes a partir do momento em que nós assumimos. Eu citaria, por exemplo, Guilherme, a necessidade de nós termos uma política continuada e muito coesa de conversa com Brasília para as nossas vagas docentes. Nós temos vários cursos ainda com um número pequeno de docentes, alguns cursos com 4 apenas. Então a gente precisa ampliar nosso quadro de vagas e isso depende de um trabalho continuado e intenso junto ao governo federal. Nós temos também a noção de que a gente vai entrar agora em períodos de restrição orçamentária. O próprio MEC já teve uma restrição aí de quase um pouco mais de 5 bilhões. Isso vai afetar o funcionamento das universidades. Então a gente vai precisar de uma atuação um pouco mais controlada do ponto de vista financeiro. Então nós já temos trabalhado com uma proposta, inclusive de infraestrutura. Nós temos um terreno ali na Avenida Tancredo Neves. E nós entendemos que já passou da hora da UNILA ter o seu primeiro campus próprio. E esse campus próprio tem que ser construído considerando essas necessidades de austeridade econômica. Então, assim, considerando o nosso orçamento, nosso limite, é preciso que a gente passe a investir em infraestrutura acadêmica. Nós temos quase 10 anos de história e a gente precisa, finalmente, ter as nossas primeiras salas de aulas próprias, Guilherme. Então, eu entendo que a nossa mudança vai principalmente nesse sentido. Ampliação da nossa relação, fortalecimento da nossa relação com os atores locais e regionais, uma mudança na forma de enxergar a infraestrutura da universidade e um foco na excelência de ensino, pesquisa e extensão. Então, portanto, imediatamente tentando buscar soluções para aumentar o número de docentes, para melhorar a infraestrutura da universidade, de maneira que as atividades fins possam ser realizadas com a melhor excelência possível. Eu me lembro que vocês chegaram a comentar também sobre possibilidade de mudanças no processo de ingresso dos alunos ali na instituição, né? A questão até de talvez um vestibular local, algo assim, enfim. Por favor, professor Luiz Evério. Eu só queria completar a fala do professor Gleison em relação a outras contribuições, por exemplo, as relações internacionais. A UNILA, ela tem um viés de internacionalização muito forte. A sua própria missão já lhe facilita esse trabalho. E nós temos, e claro, inclusive no processo de seleção internacional, uma relação ampla com outros países. Então, um trabalho forte dessa instituição com outros países é uma forma necessária para o Brasil aperfeiçoar suas relações, principalmente no Cone Sul. E também para nós, como instituição, por exemplo, naquela visão de uma saúde econômica, de uma sustentabilidade econômica, buscar recursos em outros países para esses alunos que vêm de fora do Brasil, né? Então, esse trabalho é indispensável. Tem que ser visto também que a UNILA ela está formando profissionais, ou seja, está formando interlocutores internacionais. O aluno que vem aqui fica 4-5 anos se formando como profissional, ele não só está adquirindo um conhecimento básico, técnico, mas está adquirindo toda uma cultura. Nós estamos ganhando um interlocutor. O Brasil está ganhando um interlocutor lá fora. E um interlocutor que tem a possibilidade de agir em esferas políticas, em esferas profissionais. É o que a gente se denomina de um soft power. Então, a UNILA tem esse viés e essa fortaleza, esse potencial que nós pretendemos, sim, fortalecer. Queres completar o vestibular? Bom, nós temos estudado, Guilherme, todas as formas de seleção da universidade e temos também estudado em um viés comparativo com outras universidades, o que tem sido feito, como tem sido feito, por que tem sido feito. Então, nós na campanha defendemos uma ideia e a gente pretende nos debruçar sobre ela, estudar a fundo para ver a viabilidade de implementação e até esse momento eu acredito que realmente pode ser sim uma política bastante positiva para a nossa universidade, que é a implementação de um vestibular. Quando a gente faz o vestibular, Guilherme, a gente não deixa de participar dos formatos que a gente já tem. Então, na UNILA, a gente tem um processo de seleção que é internacional e a gente tem um outro processo que depende aqui dos alunos que fazem o Enem, né, o que é o chamado SISU. E o vestibular ele pode vir a agregar esses processos seletivos e, no nosso entendimento, esse processo vestibular ele pode ter alguns desdobramentos. Né? Dentre esses desdobramentos, a gente pode entendê-lo até como uma política de internacionalização para atrair aqui o público internacional da Tríplice Fronteira, então Paraguai e Argentina, além do público brasileiro, evidentemente. É um processo até mesmo de inclusão, porque muitas vezes você tem aquele profissional que já está no mercado de trabalho, não está muito dentro da dinâmica com que acontece o Enem. Então, tendo um processo vestibular, ele vai se interessar. E a gente ainda entende, Guilherme, que um processo vestibular pode ter também um impacto, um desdobramento muito interessante, que é uma maior divulgação da universidade. Como o SISU é um processo amplo, nacional, ele é divulgado como um processo seletivo no Brasil todo. Os vestibulares, eles são divulgados como processos seletivos das instituições que os realizam. Então, também entendemos que no momento em que a UNILA divulga um processo vestibular, isso ajuda a levar o nome da universidade para dentro da cidade, fortalecer, então, o entendimento de que aqui na Foz do Iguaçu há uma universidade federal que, importante frisar, é pública e gratuita. Então, quem entra na UNILA não paga pela sua formação, não paga pelo seu curso. Pode parecer até uma... É de qualidade. E é de qualidade, e é de alta qualidade. Pode parecer até estranho ter que frisar isso, Guilherme, mas é mais uma coisa que às vezes a gente percebe circulando por aí, e a gente pergunta, você conhece a UNILA? E as pessoas nos retrucam, mas ela é privada ou é pública? Então é importante frisar, a UNILA é uma universidade federal, então ela é uma universidade pública. As pessoas que passam nos processos seletivos da UNILA não vão ter nenhum custo para realizar sua formação aqui, não só no nível da graduação, no nível da especialização, como no nível do mestrado. E no nível de mestrado ainda, muitas vezes, dependendo da classificação de quem foi selecionado, a pessoa ainda vai ter uma bolsa para realizar os seus estudos. É importante que as pessoas busquem um pouco mais de informação sobre a UNILA, entrem na nossa página, conheçam nossos cursos, e assim a gente vai gradativamente disseminando mais a nossa universidade na cidade. Então essa é uma proposta assim, que nós temos, que nós vamos, quando assumimos, fazer um estudo detalhado de viabilidade e, de acordo com aquilo que nós encontrarmos de resposta para isso, implementar. Chegamos aqui já praticamente ao limite do nosso tempo, né? Mas gostaria de agradecer aqui imensamente ao professor Gleison Brito e ao professor Luiz Evelho, eles que participaram, né, foram os vencedores da consulta pública ali para a escolha, né, do novo reitor e vice-reitor da UNILA em outubro do ano passado. Falamos aí sobre essa questão da nomeação, né, de quando sai a nomeação. Muito obrigado, professor Gleison e Luiz Evelho, pela participação aqui na RCI. Grêmio, a gente que agradece mais uma vez o espaço. Ficamos aqui na expectativa, torcendo para que esse processo de nomeação avance e que a nossa Universidade Federal da Integração Latino-Americana finalmente termine, feche esse ciclo e inicie um novo ciclo agora completamente institucionalizado. Obrigado, Guilherme.